Plano 972, vista para 2.000 pés, altímetro no 07. Autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chama estabilizado. Boa noite, 1-2-2-2, no final do 0, passa sempre a mais pra lá. 1-2-2-8, pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 62 graus. 0 pouso na 1-0, 1-2-2-2. Pelo 972, compilado final, chame torre, frequência 18, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite, 972, estabilizando ele. 972, agora pista livre. Oito no solo, azul, 9, direito, 1-2-1, 1-1. Direito, 2-1, 1-1, 1-2-2-2. Boa noite, prossegue Alfa, chamante do Juliette. Alfa, chamante do Juliette. Pista livre, pouso autorizado, 120 graus, 08 mais. Pedi pausa na 1-0, gol, 972. 172, após o TAP disse para 2000 pés, altímetro no 067. Autorizado a final do procedimento ILS e pista no 0, chama estabilizado. Ciência, após o TAP 72000, chamará estabilizado, gol 972. E a Juliette pro 11, fica atento ao follow-me que vai parquear o senhor no 11, ok? Centro do traço, para a posição 11, bom 222. Boa noite, prossegue via Alfa Juliette. Tá pro 09 no pátio principal, fique atento ao solano aí, que vai partir o 09. Gente, Alfa Juliette, confirmando o portão? 09. 09, obrigado. Eu desconsidero o spawn, eu sou prossegue via Alfa Juliette 09 na parte principal. Ok, Alfa Juliette 09 na parte principal, gol 972. azul alfa Yankee Golf, finalizado o voo. Bom, obrigado, bom dia. Bom dia, até a próxima, Alfa Yankee Golf. Estabiliza o gol 1972. Gol 1972, completa sinal, chame torre frequência 18, decimal 95. 895, gol 1972. 72, sinal 10 estabilizado. 1172, pouso autorizado, pista 10, 120 graus 08, nós. Autorizado por pista 10, gol 1972. 72 aos 32, direita 1219. Direita 1219, 1973. Alfa, Juliette, para 3. Boa tarde, para 10, gol 1972. Alfa, Juliette, para 10, gol 1972. Posicione-se através do gate 08, aguardando o início do falando. Motora 72, está posicionado através do 8. Alvo 72, desconto 0, follow-me, prossegue para parquear no 10, até o sinal de alerta. Prossegue Salvador, bom dia, Papa Romeu, Alfa Tango Juliette. Sim, Alfa Tango Juliette. Alfa Tango Juliette encontra-se no pátio 3. Nós estamos precisando aqui do equipamento. Responda, eu gostaria que solicito autorização para nós fazermos um teste no código 2000. Eu vou transmitir, a senhora poderia, por gentileza, confirmar a identificação? Afirmativo. Ok, alguns segundos estarei transmitindo. Transmissão feita. Confirma a matrícula da aeronave? Acionado no passo 3. A Fatanga Juliette não recebe o código 2000. Afirmativo, vou mudar de equipamento. Ok. Também negativo, Alfa Tango Juliette. Toda entraria em contato em seguida para uma nova, um novo teste. Muito obrigado, boa direção. Amém. Tem alfa. 3520, aciona identificação, chegada à mar autorizada, voando direto mare. Esse é para o nível de voo 050, QNH 1097. 050 ao meio 17. De voar, está? Autorizado. Obrigado. Mike Delta Charlie. Alpha Charlie, prossiga. Bom dia, Mike Alpha Charlie, para você fazer a minha box do posição 7 até a porta 12. Qual é a sua posição? Posição 7, 27 do Brasil. Está autorizado, é para o seu terno. Olha, possibilidade de voadora da presente? Autorizado, desce para 2010, sem restrições, a porta estabilizada no final do procedimento, altímetro no 07. Zona 2017, chamarei estabilizado. Prossiga. Essa é a oficial, eu falo, prossiga. pista vista, 3520. 3520, completa sinal, chame torre frequência 98 do sinal 95. 395, obrigado. Salvador, boa noite, 3520, Zatã, passando esse ano, trem checado. 3520, ajuste no 097, quando autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 062 de nós. Livre pouso na 10, 3520. Direito no 211. Boa, prossegue Alfa aqui, pessoal. Prossegue Alfa Juliette, vai pro 03 na parte principal. Alfa Juliette pro 03. controle, mais uma vez, bom dia, Santos Juliette 43, solicita mais uma vez o teste operacional do transponder. Pode prosseguir com controle, Alfa Tango Juliette. Positivo, transmitirei o código 2000 em alguns segundos. Gente.